Muito bem, agora são 16:07 da capital da cidade de Gerais. Vitor, que é o nosso convidado de hoje, aqui ouvinte do programa, vai fazer agora um stand-up. Nós vamos usar o stand-up, a trilha do stand-up, lixo! Não, não fala meu nome aqui. Não, não, vou falar é Vitor. Ah, tá, referência. Muito bem, Vitor. É, mano. Pode mandar, Vitão. Então, existem muitos locutores por aí desse Brasil, né, gente? Mas eu gostaria de falar com vocês com o locutor da Ricardo Elef. Você conhece? Claro. O locutor que ele pensa que a gente é surdo, entendeu? Porque ele fala uma coisa e tem que repetir, é mais ou menos assim. Neste final de semana, a Ricardo promete fazer apenas 70% de desconto. É isso mesmo, você ouviu? 70% de desconto. 70% de desconto. Já ouvi da primeira vez, é 23. Aliás, o Ricardo que chegou em Trend Topics Mundial, graças à família Grafex. Nem chumba, minha vida. Deve até achar que vai pedir patrocínio pra ele. Não era, não. Aliás, a gente ia falar, contar a sua história, ia ser até emocionante. Mas fica pra um outro pôr do sol. Você também é aquele locutor de remédio, vocês já ouviram falar? De remédio? É, de propaganda de remédio. Quem fala no final assim, fisicamente é complicado, que a gente fica de dentro, falando de atenção, tá vendo? Eu também assim, eu acho que isso não é uma pessoa normal pra falar nessa velocidade. Imagina esse cara na padaria chegando assim, eu quero R$2 de pão, por favor, R$2 de bom sal. Como é que eu posso falar de locutor sem falar de narrador de futebol, né? Ah, com certeza. Então, meu narrador Alberto Rodrigues, narrador do Cruzeiro, você conhece? Claro, conheço demais. Mais ou menos assim. Ele é um narrador muito parcial, sabe? Sei. Meu nome é Alberto Rodrigues, narrando o gol do Cruzeiro. Muito bem, vai descendo, o Cruzeiro papou, o Cruzeiro passou, ele passou, pro dois torres, ele ganha, passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Cruzeiro! Agora o Alberto Rodrigues arranha o gol do Galo em cima do Cruzeiro. É. Saiu do Galo, o Gordardelli passou, o Bruno chutou, a bola passa, gol, gol, gol, gol. Você percebe que falou. Percebe que ele é aí. Vai mostrando o balão. O Galvão Bueno também, que é na mesma linha de parcialidade, né? É. Galvão arranha o gol da Argentina, mas assim. Essa é a Argentina com o Messi. Já tocou pra Tevez. Devolveu pra Messi. Não te morde isso aí. Que boa chance ainda ele. Gol da Argentina, meu. Agora o gol do Brasil já é completamente diferente. Essa Brasil, o Neymar, passe pra cima dele, Neymar. Passe pra cima dele, Neymar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! Neymar! Muito bem! Acabou lá, vamos lá. Acabou sim. Também mais um narrador que é o Silvio Lins, aquele narrador que parece que tá narrando o jogo bêbado, né? Que é mais ou menos assim. A pepita tá dominada. Já foi lançada a mamona, a bolinha de gude foi virada, bola 8 foi lançada, ouro no lance. Do Flamengo. Aí não sabe quem fez o gol, faz mais ou menos assim. Foi ele. A camisa 9 é dele. Eram jogados 35 minutos do segundo tempo e ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol. Muito bem, bom, parabéns, Vitor. Sensacional, foi ótimo.